Vai, vai, vai, gatinha, vem. A área VIP é nossa, no bolso nota de 100. Vem, vai, vem, vai, gatinha, vem. No estilo paniquete pra enfeitar o meu harém. E aí, rapaziada? Fala, Rodrigo, fala, Led. Como é que tá a balada hoje, hein? É, Mr. Catra, o negócio é cair pra dentro, hein? Nosso camarote tá daquele jeito, sempre forte. Vem toda arrumadinha, que o papai gosta assim. Me aceitando do meu jeito, sei que vai gostar de mim. Traz suas amigas, que a festa é de patrão. Só fazer por merecer e vai descendo até o chão. Chão, chão, chão. Vem que vem novinha, mostrar como é que faz. Mãozinha na cintura, vai pra frente, vem pra trás. Só se você for capaz, amor. Vai, vai, vai, gatinha, vem. A área VIP é nossa, no bolso nota de 100. Vai, vai, vai, gatinha, vem. No estilo paniquete pra enfeitar o meu harém. Que delícia, que maravilha. É, Mr. Catra, é tudo nosso, hein? Vem toda arrumadinha, que o papai gosta assim. Me aceitando do meu jeito, vem que você gosta de mim. Vem, traz suas amigas, que a festa é do patrão. Só fazer por merecer e vem descendo até o chão. Chão, chão, chão. Vem que vem, novinha, mostrar como é que faz. Mãozinha na cintura, vai pra frente, vem pra trás. Só se você for capaz, amor. Vai, vai, vai, gatinha, vem. A área VIP é nossa, no bolso nota de 100. Vai, vai, vai, gatinha, vem. No estilo paniquete pra enfeitar o meu harém. Vem, vai, vem. Vai, gatinha, vem. No estilo paniquete pra enfeitar o meu harém. Vai, vai, gatinha, vem. A área VIP é nossa, no bolso nota de 100. Gatinha, vem no estilo paniquete pra enfeitar o meu harém. Meu mano, daqui pra frente é o desande. O bagulho é o seguinte. Fala, Mr. Catra. Cada um na sua suíte.